dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Mal e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor.